Quero uma companhia, hoje vai ter. Se se sente sozinho, olhe pra TV. Quer ser meu melhor amigo? Eu posso ser, não precisa ter medo. Vou brincar com você. Seu sofrimento é minha felicidade, por isso que eu me divirto. Enquanto tiver lágrima, sangue e dor, eu vou estar sempre sorrindo. Carrego uma vontade estranha de matar pessoas, desejo homicida. Charles Lee Ray nasce em Lake Shore, o famoso serial killer. Na loja de brinquedos eu fui atingido enquanto fugia da polícia. Vou transferir minha alma pra esse boneco, pra depois acabar com sua vida. Ninguém vai acreditar que o culpado é um boneco. Enquanto tentam me achar, eu vou matando quem eu quero. 37 que eu matei, gosto de espalhar o mal. Entre amigos vamos ser, até o dia do ritual. Uma facada letal e uma vítima de novo. Um ciclo sempre mortal, só que eu nunca morro. Eu voltei do passado, sim. Tinha me esquecido, hey. Você chora pra mim, sim. Eu acho divertido, huh. No seu aniversário, yeah. Vai ganhar um presentinho, Chuck. Brinquedo assassino. Já tentaram me matar, até guardo minha cabeça. Sinto muito, não vai dar. Sou mais forte do que penso. Quem tentou me parar, não sobrou nenhum. Até pareço um brinquedo, mas não sou como um. Sou um assassino sanguinário, com um poder que é incomum. Não tem como derrotar um boneco de voodoo. Vou, hora do meu show, e meu espetáculo vai atormentar você. Sou pequeno, mas vou entrar na sua casa e depois matar você. Ninguém vai acreditar que o culpado é um boneco. Enquanto tentam me achar, eu vou matando quem eu quero. Uma facada letal e uma vítima de novo. Um ciclo sempre mortal, só que eu nunca morro. Eu voltei do passado, sim. Tinha me esquecido, hey. Você chora pra mim, hey. Eu acho divertido, huh. No seu aniversário, yeah. Vai ganhar um presentinho, o Chuck. Brinquedo assassino. Eu tirei esperança de famílias e crianças, yeah. Eu fiz um pacto, é mais que uma aliança. Vou perseguir sua família, matar seu pai, sua mãe e você, criança. Eu voltei do passado, sim. Tinha me esquecido, hey. Você chora pra mim, sim. Eu acho divertido, huh. No seu aniversário, yeah. Vai ganhar um presentinho, o Chuck. Brinquedo assassino. Eu voltei do passado, sim. Tinha me esquecido, hey. Você chora pra mim, sim. Eu acho divertido, huh. No seu aniversário, yeah. Vai ganhar um presentinho, o Chuck. Brinquedo assassino. Oh, oh, oh. 7 minutos. Siga no escasso nos beats, nerd hits.